Vacances, transport spécialisé en liaison aéroport. Location de chauffeur avec ou sans voiture, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nos chauffeurs sont à votre service en français, anglais, portugais et espagnol. Simplifiez-vous la vie et réservez chez RPG International. Par mail à rpg.international@orange.fr. Par téléphone au 02 38 62 64 79 et sur le site www.rpg-international.fr. Com RPG Internacional pode viajar todos os dias, noite e dia, sabendo que RPG significa R de rápido, P de prioritário e G de garantia. Contacte já 02-38-62-6479 ou por e-mail rpg.internacional@orange.fr. Saiba mais no nosso site www.rpg-internacional.fr. Ben où ça? Aux établissements Mariano. Toute l'année, des prix en fête, des promotions sur de nombreux articles signalés en magasin. De délicieuses spécialités portugaises à des prix qui défient toute concurrence. Un espace épicerie, surgelé, une cave, bref, tout un choix de produits pour nous régaler. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez apprécier et consommer avec modération. Établissement Mariano, 1 rue de l'Orme Gâteau, à Sémois. Téléphone 02 38 22 12 22. On vous annonce le changement de gérance du Le Restaurant Le Tamaris, situé 157 rue des Fossés, à Fleury-les-Aubrais. Toute l'équipe est ravie de vous servir. Le Restaurant Le Tamaris, c'est le point de rencontre des délicieux plats du jour. En semaine avec trois plats au choix, viande, poisson et le poulet grillé. Le week-end, menu à la carte, plat traditionnel. Nous sommes ouverts en semaine de 10h à 15h pour le plat du jour. After work, 17h-20h, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Plancha, apéro, petit week-end, service à la carte et take-away, avec des spécialités traditionnelles portugaises. Une fois par mois, soirée à thème avec animation musicale. Le Tamaris dispose également d'une salle de réception pour vos mariages, anniversaires ou séminaires. Appelez-nous au 02 38 53 14 73. Suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, Restaurant Le Tamaris. Venez nombreux au restaurant Le Tamaris, 157 rue des Fossés, à Fleury-les-Aubrais. Olá, o que fazes no 21 e 22 de junho? C'est la fête de la musique. Tu y vas? Sim, mas sabes que a Rádio Arc-en-Ciel organiza o grande festival? Rádio Arc-en-Ciel organiza um grande festival, o Festival dos Santos Populares, le 21 e 22 de junho, ao Parque de Lignol, à Fleury-les-Aubrais. Tu veux le programme? Sim, quero saber tudo. Ah, attends, je te dis tout. Claro que sim. Samedi 21, grand repas champêtre. Comes e bebes à portuguesa. Le village des restaurateurs sur place pour vous servir. Buvette et centre. Ouverture des festivités à partir de 19h. Avec Os Vombos, os Amigos de Portugal. Suivi du grand DJ Booba. Puis le grand bal animé par le groupe Capa Negra. On dansera jusqu'au petit matin. Vamos dançar até ao romper do dia. Attends, mais c'est pas fini. Le dimanche, on recommence. Et no domingo, voltamos novamente. Dimanche 22, rouverture du parc dès 11h. Avec Os Bombos, os Amigos de Portugal. Puis l'émission de radio en direct du parc. Puis suivi des grands repas champêtres. Comme os comes e bebes à portuguesa. Le village des restaurateurs sur place pour vous servir. Buvette et grand stand. Suivi du discours des officiels. O encontro das concertinas com a Ronda Minhota e os Minhotos de la Chapelle. De seguida, vem e os grandes cantores de Portugal, Nino da Concertina, Eduardo Santana, Cláudia Nayara e os DNA. Clôture des festivités avec Os Bombos, os Amigos de Portugal. Vamos ter todos lá. On y va tous jusqu'au grand festival de Radio Arc-en-Ciel. Le 21 et 22 juin au Parc de Lignerolles. On compte sur vous. Uma organisation de Radio Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel. En harmonie. La FM en couleur. En couleur. Porta aberta, eu te peço a rezar. instantinho que da terra estão distantes. Olha por ele, santinho, que da terra estão distantes. Ó, oh, São Vintinho, te peço a rezar. Olha por nós, vem-nos abençoar. Vou ao santinho, vou-vos visitar. E aos teus pés eu vou rezar. Ó, oh, São Vintinho, te peço a rezar. Olha por nós, vem-nos abençoar. Vou ao santinho, vou-vos visitar. E aos teus pés eu vou rezar. Oh, meu santinho adorado, no mundo há tanto pecador. Fica com mais um pedido, faz queixa, paz e amor. Fica com mais um pedido, faz queixa, paz e amor. Ao São Vintinho te peço a rezar. Olha por nós, vem-nos abençoar. Vou ao Santinho, vou-vos visitar. E aos teus pés eu vou rezar. Ó, São Vintinho, te peço a rezar. Olha por nós, vem-nos abençoar. Vou ao Santinho, vou-vos visitar. E aos teus pés eu vou rezar. Ora, muito boa tarde a todos e a todas. Eu sou a Glória na Rádio Arcanciel 96.2. Ora, sejam muito bem-vindos à minha emissão das 14 às 16. Ora, então, para quem está a almoçar, um ótimo almoço, porque há muita gente ainda a almoçar. Para quem está a tomar o seu café, um ótimo café. E para quem vai em viagem, uma ótima viagem. E para quem está a descansar, um ótimo descanso. Na companhia da Rádio Arcanciel, ouvindo estas músicas portuguesas, pois eu cá estarei com a boa música portuguesa e a boa disposição das 14 às 16 para vocês. Ora então, como no domingo foi mais uma taça de campeões do nosso futebol, não é? Clubes de futebol, eu vou, e ontem, 10 de junho, também foi um grande dia de Camões, que tem história para todos nós pela vida fora. Enquanto que andamos, todos nós temos uma história. E o Camões também nos deixou esta grande história para nós comemorar todos os anos no dia de Camões, dia 10 de junho. Ora então, vamos ficar com a dança dos portugueses, dança dos portugueses, para todos os portugueses que estamos todos de parabéns. Uma boa continuação de uma boa tarde e até já. Dá-te com o pé direito, dá-te com o pé esquerdo. En couleur. En couleur. Estou amando uma baixinha. Eu nunca gostei tanto assim. Eu ando bem doido por ela. E ela mais doidinha por mim. Já tive outras mulheres. Pontinha do pé, quando dá para me beijar, que doçura de mulher. Fica na pontinha do pé, na pontinha do pé, na pontinha do pé. Quando dá para me beijar, que doçura de mulher. Na pontinha do pé, na pontinha do pé. Quando dá para me beijar, fica na pontinha do pé, na pontinha do pé, na pontinha do pé. Quando dá para me beijar, que doçura de mulher. Muito bem. Ora, 14 horas e 12 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. Ora, muito bem, hoje somos o 11 de junho de 2025 e eu, à volta das 15 horas, como é o costume, irei dar a minha receita. Daqui até lá eu estou a pensar o que é que vou fazer, o que é que vou dizer. Ora, então, vamos continuar com a boa disposição e a boa música portuguesa. Fiquem bem, até já. Se tu queres beijo meu, vem no bailarico. Se tu queres beijo meu, ouve o que te digo. Se não queres beijo meu, é noite perdida. Se não queres beijo, vai à tua vida. Se tu queres beijo meu, vem no bailarico. Se tu queres beijo meu, ouve o que te digo. Se não queres beijo meu, é noite perdida. Se não queres beijo, vai à tua vida.

arc-en-ciel en harmonie. La FM en couleur. En couleur. Aqui o seu pezinho, dourado e bandeirinho, se vai à Ribeira Grande. Eu tenho uma carta escrita para diga bonita, não tenho por quem a manda. Eu tenho uma carta escrita para diga bonita, não tenho por quem a manda. Eu nasci a sexta-feira, de barbas e cabeleira, mais parecia o anticristo. E o seu pezinho, dourado, vagarinho, se vai à Ribeira Grande. Eu tenho uma carta escrita para ficar bonita, não tenho por quem a manda. Eu tenho uma carta escrita para ficar bonita, não tenho por quem a manda. Esqueceu-se da aventura para fazer as decisões. Mas a pobre criatura esqueceu-se da aventura para fazer as decisões. Ponha aqui o seu pezinho, dourado, vagarinho, se vai à Ribeira Grande. Eu tenho uma carta escrita para ficar bonita, não tenho por quem a manda. Eu tenho uma carta escrita para ficar bonita, não tenho por quem a manda. Toda a moça que é bonita, se ela chora, se ela grita, nunca houvera de nascer. É como a maçã madura, bem quinta de fartura, todos a querem comer. É como a maçã madura, bem quinta de fartura, todos a querem comer. Ponha aqui o seu pezinho, dourado, vagarinho, se vai à Ribeira Grande. Eu tenho uma carta escrita para ficar bonita, não tenho por quem a manda. Eu tenho uma carta escrita para ficar bonita, não tenho por quem a manda. Ponha aqui o seu pezinho, dourado, vagarinho, se vai à Ribeira Grande. Eu tenho uma carta escrita para ficar bonita, não tenho por quem a manda. Eu tenho uma carta escrita para ficar bonita, não tenho por quem a manda. E muito bem. Ora, agora é só pegar no telefone e está feito. Antes levava bastante tempo a chegar uma carta, né? Mas agora é rápido. Ora, então vamos ficar com os sons do Minho. Vem dançar comigo. Assim é que é. Muito bom dançar. Faz bem ao cérebro, faz bem ao corpo. É um dos exercícios melhor que ir ao ginásio. Ora, então, vai ser para o Sr. Manuel Pinheiro. E para sua esposa, seus filhos, seus netos e todas as pessoas amigas espalhadas pelos quatro cantos do mundo. Que eu sei que ele que está ligado à Rádio Arcanciel 96.2 é um dos grandes fãs. Sempre que pode, aí está ele, ouvir a Rádio Arcanciel. O meu muito obrigado por estarem sempre na nossa companhia. Ora então, vamos escutar. Fiquem bem, até já. Esta noite vai ser de festa, toda a gente dança. volta, ninguém vai parar. E até que o dia amanheça, a festa é Nossa Senhora para voltar. Deixa-lo iluminar a luz do teu olhar. Eu quero ver. Vai cantar este refrão, tem fala neste som. E deixa acontecer. Vem dançar comigo, vem dançar. Esta noite ninguém vai dormir. Vem cantar comigo, vem cantar. Junta-te a mim, eu quero ouvir. Vem dançar comigo, vem dançar. Esta noite ninguém vai dormir. Vem cantar comigo, vem cantar. Junta-te a mim, eu quero ouvir. Bate, bate, bate no teu lado junto ao meu.

as festas e as tradições. Junto ao Douro eu adormeci, são tantas as recordações. Madeira, ilha dos amores, quatro cantos de Portugal, Portugal, Portugal. Tudo é tão lindo e sem igual. Portugal, Portugal. Nos quatro cantos de Portugal, Portugal, Portugal. Tudo é tão lindo e sem igual. Portugal, Portugal. campinos a cavalo, nas herdades a trabalhar. Em todos os outros lugares, algo tem de especial. Nunca vi nada mais bonito que o nosso Portugal. Nunca vi nada mais bonito que o nosso Portugal. Nos quatro cantos de misturar, roda na ponta dos dedos, põe o teu peito no meu, olha-me olhos nos olhos e faz tudo como eu. Uma mão à frente, outra mão atrás, uma mão à frente, outra mão atrás. Roda lá na mini saia, ouve o som do tambor, o pimba e a lambada já são o som do amor. Agora desce, agora desce, agora desce, dança pimba com lambada. Da lambada com ela, e ela pimba em mim, sempre no olhar dela, desengonçada assim. Cruza a perna, torce o pé, tipo um coxo aleijado, e a lambada e o pimba, fica tudo misturado. Da lambada com ela, e ela pimba em mim, sempre no olhar dela, desengonçada assim. Cruza a perna, torce o pé, tipo um coxo aleijado, e a lambada e o pimba, fica tudo misturado. Mistura! Lambada com ela! Lambada com ela, ela pimba em mim! torto. Hoje eu só quero dançar o pima e a lambada. Vamos todos misturar. Roda na ponta dos dedos, põe o teu peito no meu. Olha-me olhos nos olhos e faz tudo como eu. Uma mão à frente, outra mão atrás. Uma mão à frente, outra mão atrás. Roda lá na mini saia, ouve o som do tambor. O pima e a lambada já são o som do amor. Agora desce, agora desce, agora desce. Dança pimba com a lambada. Da lambada com ela, e ela pimba em mim. Senta no olhar dela, desengonçada assim. Cruza a perna, torce o pé, tipo coxa aleijado. E a lambada e o pimba, fica tudo misturado. Da lambada com ela, e ela pimba em mim. Senta no olhar dela, desengonçada assim. Cruza a perna, torce o pé, tipo coxa aleijado. E a lambada e o pimba, fica tudo misturado. Eu sou do amor, na lambada com ela, mistura, isso, mistura. Assim é que é. Ora, 14 horas e 43 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcancel 96.2. E vamos então dar um saltinho até Paris na onda da Rádio Arcancel. Ora, vamos ficar aqui com o fadinho da Tia Maria. A Tia Maria. Então, é a pedido do Sr. António Pereira, da zona de Paris, para sua esposa, seus filhos e para todo o auditório da Rádio Arcancel e para todos os animadores, meu muito obrigado e uma continuação de uma boa tarde. Fiquem bem, até já. empurra, empurra. Ora bem, assim é que é. Ora então, 14 horas e 51 minutos, como o tempo passa a correr. Eu tenho aqui uma dedicatória de parte de meu genro, Rui de Brito, para seu pai, para seu colegas de trabalho, João de Souza, Sr. Pereira, e para outro Rui, também colega de trabalho. E para todos os imigrantes, e para todo o auditório, e para todos os animadores, meu muito obrigado, e para todos os imigrantes espalhados pelos quatro cantos do mundo. Ora então, vamos ficar de Nino Meira, Viva o Imigrante. Fiquem bem, uma boa continuação do meu trabalho e até já. Somos milhões de corações a trabalhar para conseguir melhor vida e ter um lar. E lá longe vamos sonhando, sempre pensando no dia de regressar. Somos milhões, vamos cantar toda a coragem que ainda temos para dar. Vida viva o imigrante lá em França, América, Suíça, Luxemburgo e Canadá. Vida viva na Alemanha e no Brasil, na África e na Holanda, só deixavam onde ela anda e se um dia voltará. Somos milhões de corações a reviver a nossa querida terra que nos viu nascer. Vivendo longe, somos a imagem do sangue português que anda sempre em viagem. Somos milhões, vamos cantar toda a coragem que ainda temos para dar. Viva, viva o imigrante lá em França, na América, Suíça, Luxemburgo e Canadá. Viva, viva na Alemanha e no Brasil, na África e na Holanda, só deixava onde ela anda e se um dia voltar. Somos milhões de corações a recordar tantas lembranças que às vezes fazem chorar. E mesmo longe, não esquecemos que ainda acreditamos no país onde nascemos. Somos milhões, vamos cantar toda a coragem que ainda temos para dar. Viva, viva o imigrante lá em França, América, Suíça, Luxemburgo e Canadá. Viva, viva na Alemanha e no Brasil, que na Holanda só deixava onde ela anda e se um dia voltará. Viva, viva o imigrante lá em França, América, Suíça, Luxemburgo e Canadá. Viva, viva na Alemanha e no Brasil, na África e na Holanda, só deixar o de Holanda e se um dia voltar. Arc-en-ciel, arc-en-ciel, en harmonie. La FM en couleur. En couleur. Este mexe, mexe. Procuro um beijo igualzinho ao que tu me deste. Neste mexe e roça, sou tão atrevida. Nem sabes bem o que farei, eu serei bandida. Consigo parar se estamos a dançar.

só estou a sonhar. Podes voar por aí, só tem medo de ti quem acreditar. Fantas minha brincalhão, és um grande trapalhão, gostas muito de fazer. Fantas minha brincalhão, és um grande fanfarrão, aparece e tu vais ver. Fantas minha brincalhão, és um grande charlatão, pensas que eu fico a tremer. Fantas minha brincalhão, és um grande trapalhão, gostas muito de fazer. Fantas minha brincalhão, és um grande fanfarrão, aparece e tu vais ver. Fantas minha brincalhão, és um grande charlatão, pensas que eu fico a tremer. Fantas minha brincalhão, não me metes medo não, aparece e tu vais ver. Deusa do amor, a solidão para mim acabou e nunca mais ela muito bem, 15 horas e 6 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. Ora então, vamos entrar na cozinha das nossas avós, que era o que mais elas tinham sempre à mão, era aquilo que elas faziam. Ora bom, então vamos pegar num bocado de feijão, em uma tigelinha de feijão galego, ou fardinho, como vocês lhe quiserem chamar. Quem lhe chama fardinho e quem lhe chama feijão galego. As nossas avós era feijão galego. Ora então, e pômo-lo a demolhar, que é para amanhã de manhã, para fazer para amanhã ao meio-dia, para estar de molho. Não é daquele de frascos, porque aquele de frascos não, depois não tem sabor, não tem grande sabor. E então, vamos pô-lo a cozer, quando estiver bem demolhado, não é? De um dia para o outro ele fica bem demolhado. Vocês põem-no a cozer em água, claro, não põem sal. Enquanto o feijão não estiver quase cozido, não se deita sal. Depois dele estar a quase cozido, a quase, não é cozido, quase cozido, mais ou menos 10 minutos a ferver, ele fica cozido, depois de estar bem demolhado. E juntámos-lo então ovos. Vamos cozinhar aí para 3 pessoas, 2, 1. Se for para 1, deitamos. Você pode cozer uma tigela de feijão, mas se for para fazer para só para 1, tira um bocado para uma terrina ao lado e deixa para outra vez. E também pode juntar a água ao feijão, que é para outra vez. Se puser no congelador, não tem mal. A água depois pode fazer para outra vez. E põe lá os ovos, se for para 2 pessoas, põe um ovo para cada um. A gosto, se quiser comer 2, põe 2. Na água a ferver. E podem juntar já o sal, porque o feijão já está meio cozido. E vamos então descascar uma batata, 2 batatas, depende, para as pessoas que vocês vão fazer. E lavá-las bem lavadas e pôr lá dentro a cozer, que o feijão já está quase cozido. Não vai tirar o feijão da panela. E é só temperar com sal e cozer a batata. E o feijão já acaba de se cozer, não é? Que já está quase. E se quiser juntar uma cenoura, também pode juntar. Já lá tem os ovos. Se quiser juntar os legumes, também pode juntar legumes, a seu gosto, um bocadinho, tudo faz bem. Tudo é bom. E pomos depois também 2 postas de bacalhau, quase já no fim, quando a batata já está quase cozida, não é? Vamos então o bacalhau, viramos de um lado, viramos do outro, não deixar relar. E depois de estar tudo isso cozido, você vai tirar o bacalhau para um prato ou para uma travessa, onde quiser pôr, e deixa estar a arrefecer um bocado. Depois vai coar e tirar também as batatas. Vai coar isso tudo num coador e deixa coar, estar. E depois vai pegar num tacho, uma panela, eu digo um tacho, mas é aqueles tachos de fazer de comer, não é de fritar. Um tacho um bocadinho mais altinho, não é? E vamos fazer então o molho para depois deitar por cima do feijão e do prato que vamos preparar. Pega num bom bocado de azeite e cobre bem o tacho, que esse molho vai ser para botar por cima depois. E ponha isto tudo bem coado. Vai, parte uma boa cebola à rodelas, parte à meio, se não quiser toda inteira à rodelas, parte à meio e depois parte à rodelas, ao contrário, não é? E 2 vão nos dentes de alho bem picados também lá para dentro, junto com o azeite e com aquela cebola. Se quiser botar um bocadinho de pimenta, deito, mas eu não deito. Pronto, é gosto, é gosto. E depois deita uma aranha de sal. Quando a cebola já estiver assim meio recozida, você deixa ferver o azeite com a cebola, né? E com o alho, não deixa queimar. Só uma cozedela. Em uns 2 ou 3 minutos a fritar, a ferver. Depois de estar a fervida, a cebola, meio recozida, vai a juntar uma aranha de sal, temperar. E vai juntar umas gotas, uma colherinha de vinagre tinto. E deixa ferver aquilo tudo. O azeite, bem azeite, e o alho, e a cebola, e a colher de vinagre, tinto ou branco, a gosto, como vocês quiserem. E pronto, então temos aquilo já escorrido no coador, pegámos e deitámos, descascámos os ovos e pomos de lado. E partimos o bacalhau aos bocados. E depois podemos também partir os ovos, senão no fim, quando deito, depois no fim pode pôr por cima da travessa onde vai pôr e depois tudo marinado. E põe tudo lá dentro do tacho juntamente com a cebola. E o azeite, claro, os temperos, tudo. E deixa, põe no lume outra vez, tudo dentro do tacho. E vai dar uma mexidelinha, não é? Depois põe numa travessa e depois enfeita a travessa com ovos, uns picles, se você quiser. E o bacalhau já está partido aos bocados. E está tudo muito bom. Ora, uma ótima saúde para quando estiver a comer e para quando estiver também a fazer. Tudo é preciso. Ora bem, e uma boa continuação de uma boa tarde. E espero que gostem da minha receita de hoje. Para a semana não sei se vou estar cá. Em princípio faço conta de estar, mas Deus é que sabe. Pronto, e então uma continuação de uma boa tarde. E vamos à música. Vamos ficar aqui com Denis Russos, que vai ser para Nicole, que está tão bem à escuta das minhas missões, para Madame Campos e para Manu de Garujo e para todas as pessoas que escutam a minha emissão, para todo o auditório, para o nosso forrão amigo, para todos os animadores, para todos aqueles que estão à escuta da minha emissão aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. Ora, fiquem bem, até já. As the dew is the touch of a new moon. Oh, just like the eyes of a happy moon. Far from the worlds where I live with my new land. Oh, en couleur, en couleur. Ora, 15 horas e 21 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. E agora vamos ficar com Graciano Sagra. Querida mãe, o tempo passa, é verdade que passa. Estimar as mães enquanto as temos, que é a melhor coisa do mundo. E é a melhor coisa que nos pode acontecer na vida. Ora bem, é pedido de Maria Pereira para seu marido, seus filhos e para todos os seus netos, genros e noras. E para todo o auditório, para todos os animadores, muito obrigada. Para aqueles que já passaram e para aqueles que ainda virão. E para os presentes, não é? Muito obrigada. E então vamos ficar com Graciano Chagra, Querida Mãe, o Tempo Passa, a pedido de Maria Pereira. Fiquem bem, até já. Querida Mãe, o tempo passa e não volta mais. Mas há quem diga que a vida sempre foi assim. Eu dava tudo para poder voltar atrás, para te ter minha mãe ao pé. Querida mãe, o tempo passa e não volta mais, mas deixou marcas no meu coração. Não me lembro quando me levavas, querida mãe, pela tua mão. Ai que desejo, minha mãe, ai que desejo, desse caldinho, dessa sopa de feijão, acompanhado com um pratinho de peixe. Oh, minha mãe, neste linda refeição. E à noitinha, quando o meu pai chegava, sempre contente, sorridente e brincalhão. Oh, minha mãe, são coisas que não se apagam, são coisas lindas que ficam no coração. E não volta mais. Mas há quem diga que a vida sempre foi assim. Eu dava tudo para poder voltar atrás, para te ter minha mãe ao pé. Querida mãe, o tempo passa e não volta mais, mas deixou marcas no meu coração. Ainda me lembro quando me levavas, querida mãe, pela tua mão. Minha mãe, tudo acabou. Pois eu já vi que a vida é uma passagem. Ai que saudade, minha mãe, ai que saudade. Esta saudade bate à porta tantas vezes. O tempo passa, minha mãe, o tempo passa, mas não apaga o que eu sinto por vocês. E não volta mais. Mas há quem diga que a vida sempre foi assim. Eu dava tudo para poder voltar atrás, para te ter minha mãe ao pé. Querida mãe, o tempo passa e não volta mais, mas deixa marcas no meu coração. E ainda me lembro quando me levavas, querida mãe, pela tua mão. E não volta mais. Mas há quem diga que a vida sempre foi assim. Eu dava tudo para poder voltar atrás, para te ter minha mãe ao pé. Querida mãe, o tempo passa e não volta mais, mas deixou marcas no meu coração. Ainda me lembro quando me levavas, querida mãe, pela tua mão. abrir a janela cedo e começar a cantar. Ao olhar a natureza e ver terra, mar e céu, agradecer ao divino, agradecer ao divino a vida que Deus nos deu. Ó Senhor Leana, ó Senhor José, a vida é uma festa, vem andar ao pé. Ó Senhor Leana, festa, vem andar ao pé. FM en couleur. En couleur. Quiero tanto teu amor. Quero ter-te de volta. Senti aqui comigo. A solidão não me solta. Lembro que na primavera pegava flores para te ver. No verão a gente viajava, impossível esquecer. Se ela não me quiser mais, sei que vou enlouquecer. Meu amor, eu não aguento. Vou ir atrás para te ver. Voa, voa, andorinha. Voa, voa, sem parar. Ela nunca está sozinha. Sempre está no seu par. Sou igual a andorinha. Sozinho não sou ninguém. Minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. E agora vamos ficar com Linda de Souza, a nossa saudosa Linda de Souza, Duas Malas de Cartão. E assim é que é. Então é para todos aqueles que estão à escuta da minha emissão aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2, para que tenham a continuação de uma boa tarde e até já. Vamos escutar. Deixou assim seu Portugal. Como tantos outros, ele não perdeu a esperança. O português que deixou seu Portugal. Filhos acordar e levar a vida à rica. Porque o meu bem, da forma que o tempo corre, qualquer dia a gente morre e isto tudo vai e fica. Vamos, Maria, que a vida é curta demais. Vamos à festa, vamos à festa, matar saudades dos tempos dos arraiais. Vamos à festa, vamos à festa, vamos, Maria, porque aí que é uma brasa. Vamos à festa, vamos à festa, que eu prometo quando voltamos a casa. Vai haver festa, vai haver festa. Eu sei que a vida não está para brincadeiras, quer queiras ou não queiras, esta realidade. Lá diz o povo que o dinheiro não é tudo, há que pensar sobretudo na nossa felicidade. Vamos, Maria, que a vida é curta demais. Vamos à festa, vamos à festa, matar saudades dos tempos dos arraiais. Vamos à festa, vamos à festa, vamos, Maria, ponte aí que é uma brasa. Vamos à festa, vamos à festa, que eu prometo quando voltamos a casa. Vai haver festa, vai haver festa. Muito bem, vamos à festa, é o que interessa. Como temos para o fim de semana também as nossas festas organizadas de São João por a nossa Rádio Arcanciel, esperemos todos que estejamos todos de saúde para irmos para lá para fazermos também um pezinho de dança. E vamos à festa da Rádio Arcanciel no Parque Dom Lirole no fim de semana, dia 20 e 21. Vai ser de arromba, como se costuma dizer. Ora bom, e agora vamos ficar com, como estamos no tempo das praias, vamos ficar com Nelo Monteiro. Vamos à praia. É preciso muito cuidado com as praias. Não se exponham ao sol, porque o sol faz ganhar certos problemas de saúde e doença na pele. Ora então, é mais ou menos sempre de manhã até às 11 horas e depois das 5 horas da tarde. Aí já se podem expor que já não é tão forte. Ora então, vamos continuar com a boa disposição aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. Nelo Monteiro, vamos à praia. Fiquem bem, até já. Banhamos a praia, fomos tu e eu, mas que grande bronca nos aconteceu. A minha camisa, o vestido teu, quando a noitinha nada apareceu. Banhamos à praia, fomos tu e eu, mas que grande bronca nos aconteceu. A minha camisa, o vestido teu, quando a noitinha nada apareceu. Muito envergonhado saímos dali, eu em tronco nu, tu em biquíni, não tinha dinheiro, caro também não. Víamos a fé, fizemos serão. Muito envergonhado saímos dali, eu em tronco nu, tu em biquíni, não tinha dinheiro, caro também não. Víamos a fé, fizemos serão. E ela com o tempo tinha muita flita, gritava: como é que eu era? Something bem. Assim é que é. 15 horas e 50 minutos, estou quase a acabar a minha emissão. Ora bem, assim vamos ficar com o Roberto Leal, arrebenta a festa. Esta vai ser para todo o auditório, para todos os animadores, e não esquecendo o senhor Ferreira, o que nos deu a formação para eu estar aqui, na companhia de todo o auditório e de todos vocês. Ora então, vamos ficar com o Roberto Leal, arrebenta a festa, assim é que é. Vamos lá, que para a semana temos que dar todos um pé de dança lá no Parque Dom Rol, na festa organizada pela Rádio Arcanciel 96.2. Ora então, vamos ficar com o nosso saudoso Roberto Leal. Faz fita, a mulher alta tonteia. Mulher baixinha faz fita, a mulher alta tonteia. É assim que se arrebenta a festa, a mulher é que se andeia. É assim que se arrebenta a festa, a mulher é que se andeia. É assim que se arrebenta a festa, a mulher é que se andeia. É assim que se arrebenta a festa. Chegar ao fim da minha missão, espero que tenha sido do vosso agrado. Comigo foi um grande prazer estar aqui na vossa companhia e uma continuação de uma boa tarde e um bom fim de semana, cheio de paz, de amor e de saúde. Mas para a semana, se Deus quiser, estou a fazer conta de ainda vir aqui fazer a minha missão. Ora então, vamos continuar um bocadinho mais com a música. Fiquem bem, até já. Quer ver no que importa, e eu com a camisa negra e tuas malas junto à porta. Mas parece feitiçaria, tu mentiste, eu acreditei. Maldita pouca sorte minha, naquele dia que te encontrei. Por beber o veneno, maldito do teu amor, eu fiquei moribundo. E assim cheguei ao fim da missão. Ora então, um bom fim de semana, continuação de uma boa tarde. E para a semana, se Deus quiser, cá estarei. Assim me despeço com o hino de Portugal para todos os portugueses espalhados pelos quatro cantos do mundo e para todos os consulados espalhados pelos quatro cantos do mundo. Ora então, hino de Portugal para todos nós e depois com a RTP Internacional. Fiquem todos com Deus. Ponta Delgada, 21 graus no Porto, 23 no Funchal e Coimbra está com 24 graus. Edição das 3 na Antena 1 com o jornalista João Vasco. Gestos gratuitos e cobardes, é assim que o ator Adérito Lopes classifica as agressões de que foi alvo ontem ao final do dia junto ao teatro.